onde eu vi ninguém atura vacilão. Não tem não. E não tem vacilão. Não tem não. É que de onde eu vi ninguém atura vacilão. Flow do século, atacado a cada milésimo. Pagando uma parte do pacto. Quero que se foda, quero mais é que tu morra lento. Mato Hitler num ritual sangrento. Tomando uma água benta, vendo ele morrendo bem de perto. Quer ainda mais um leilão pela sua cabeça. Numa sexta 13, lua cheia, mala lotada de insetos. Subindo o teto, ainda bem que eu sou Slick, go go. Elimino limitado, sou OG. RDP Crew Double B. Eu duvido que você não compre. Congelado pelo tempo, vim de monte. Quero ver ficar de pé, dependendo do cérebro. Sério, bro. Mais álcool, up, mais uma vez. E ela já se sente bem. É tipo mensageiro, why, wise. Yeah. Causando na rota de colisão. Sei que os falsos lá não passarão. Guardiões espionando lá do casarão. Ele vai tá lá sabendo ou não, querendo ou não. Vai te guiar, vai te proteger da caminhada lá fora. Será assim, não tem preço que for. Pode me chamar que eu tô aqui. Logo vai tá me vendo de bubble bee. Segura que agora vai bambam. Todos os inimigos tão tombando. Só não vai se iludir no teu próprio copo. Não dependo da sorte. Tenta notar a placa de quem passou. Olha só quem chegou, yeah. Pra mim, só quem trampa o dia inteiro sabe o jeito. Olha quanto corpo no pronto-socorro. Família pedindo socorro. Ela reclamando que eu corro, mas quer ficar comigo o tempo todo? Não. Tudo que me deram, eu quero em dobro. Yeah. Pelo pouco que me deram, todo mundo vai levar rodão. As sombras de rondão, sondão. Não dá trabalho pra mim, dá mais trabalho pra mim. Tô na direção onde todos estão, onde todos vão. Minha chave tá ligando toda a ignição. Sem uma auréola na minha cabeça, não sei se eu aguento a aparição. Inimigo tombando, yeah. Se matem, se embolem. Se matem, se embolem. Tá fazendo o que aqui então? Vê se não tem um jaco, no frio é bem bom. Vê se tem um jack pra tu beber na festa. Significa muito número no PayPal. Tá fazendo o que aqui então? Vê se não tem um jaco, no frio é bem bom. Vê se tem um jack pra tu beber na festa. Significa muito número no PayPal. Anjos e demônios estourando vendo tímido. Eles tentam me tirar daqui desde o ano de 95. Olha quem chegou, yeah. Anjos e demônios estourando velocímetro. Eles tentam me tirar daqui, tô perdendo pra mim. Cuidado com a linha vermelha. Anjos e demônios estourando velocímetro. Eles tentam me tirar daqui desde o ano de 95. Anjos e demônios estourando velocímetro. Eles tentam me tirar daqui, tô perdendo pra mim. Cuidado com a linha vermelha. Não tem não.